Moacir Roberto Tesch Auerswald, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Bom dia. Bom dia, Guilherme. Tudo bem? Tudo ótimo. Vamos falar aí de um evento que acontece aqui em Foz do Iguaçu ao longo de toda essa semana, em que a Confederação celebra aí justamente seus 30 anos de fundação? Exatamente. Guilherme, nós temos uma grande satisfação de estar falando com os seus ouvintes, com você e agradecer o espaço. A nossa confederação foi criada aqui em Foz do Iguaçu há 30 anos, exatamente no dia de hoje. E eu, inclusive, gostaria de dar os parabéns a todos os trabalhadores de turismo e hospitalidade pelo seu dia 26, agora de novembro, que é o Dia Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Então, nós estamos retornando à cidade. Cada 10 anos a Confederação faz um evento aqui em Foz. Nós fazemos diversos no Brasil inteiro, mas cada 10 anos do seu aniversário nós passamos aqui em Foz para tomar novamente a água e respirar os ares de Foz do Iguaçu pela vitalidade da nossa Confederação. E este evento acontece no Viale Cataratas Hotel, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, né? A participação aí de representantes de todo o país para discussões que interessam nacionalmente aos trabalhadores das áreas de turismo e hospitalidade? Exatamente. Nós estamos discutindo algumas questões internas com a nossa confederação, mas junto com isso a gente está discutindo, inclusive, questionando a extinção do Ministério do Turismo. Nós entendemos que o Ministério do Turismo é uma peça importante para o desenvolvimento do turismo nacional, certo? E nós, nessa alteração do governo eleito, ele está querendo fazer alguns enxugamentos de alguns ministérios, entre eles a extinção do Ministério do Turismo e juntar com outro ministério. E nós defendemos, nós precisamos ter esse ministério para ter um gestor, porque nós achamos, não, temos absoluta certeza. O turismo é um agente econômico e um agente de geração de emprego. Pois é, e também durante esses dias, né, serão debatidas questões relacionadas aí à reforma trabalhista, precariedade, enfim, vários assuntos quanto a isso? Com certeza. Nós temos aqui discutindo a reforma trabalhista, que precarizou em muitos os direitos dos trabalhadores, certo? E questão a geração de emprego. Isso para nós é a qualificação dos trabalhadores, certo? Porque nós entendemos que o turismo, se nós não tivermos uma qualificação adequada, pessoas preparadas para receber o turista, não adianta você ter grandes hotéis, grandes estruturas, se não tiver o ser humano na frente disso. Pois é, são temas aí que, olha, eu vou confessar aqui, que a minha graduação, ela é na área de turismo. Lá no comecinho dos anos 2000, a gente já discutia questões relacionadas a isso, né? A necessidade de investimento na capacitação dos colaboradores. É um tema que até, digamos assim, teima em não avançar em muitas das pautas aqui no Brasil? O grande problema nosso é que o governo e o próprio empresário parece-me que pensam que a qualificação não é uma questão importante, certo? E deixam muito a desejar. Na alta temporada, na baixa temporada, dispensam seus funcionários. Quando chega na temporada, aí já não tem pessoas mais da sua equipe. Aonde ele poderia, nesse período das entre-safas, né, melhorar a qualidade desses funcionários, né? Porque não adianta você só bater nas costas do cliente, chamar meu rei, minha rainha, certo? Isso não é o suficiente. Nós precisamos dele que ele tenha mais a proporção de mais uma língua, o francês, o inglês, o espanhol e assim por diante. E atrás disso também tem uma remuneração adequada. Que não adianta você querer que um funcionário seja expert e querer pagar um salário mínimo mais 10%, mais 5%. Não condiz a realidade de uma coisa com outra. E o maior patrimônio que a empresa tem são os seus funcionários. Pois é, exatamente essa percepção que muitas vezes é preciso despertar, né, quanto a esse assunto. A programação do evento anual, né, o Seminário Nacional aí, 30 anos, ela vai até dia 29? Dia 29, exatamente. Amanhã, hoje à noite, nós teremos uma atividade festiva, onde nós estamos, está firmada a presidente da Embratura, PT, Nós temos aqui o senador Paulo Paim presente, diversas autoridades aqui de Foz também já confirmaram a sua presença, certo? E é um fator importante, porque a nossa confederação, nós entendemos que o turismo é muito importante, nós fazemos parte do Conselho Nacional do Turismo, certo? Nacional. Então nós com vocês brigamos efetivamente pela melhoria do turismo, certo? Trabalhamos faz muitos anos, inclusive essa proposta nasceu há 30 anos atrás com a fundação da nossa confederação aqui em Foz, com a questão da regulamentação dos cassinos no Brasil, dos jogos no Brasil. É uma briga com vocês incansável. Parece-me que agora o presidente eleito tem uma visão que poderá ser um fator de renda, de geração de emprego. Então, estamos aguardando para ver o que acontece. Conversei aqui, portanto, por telefone com o Moacir Roberto Teschauerswald, ele que é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Presidente, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço, Guilherme, a todos os ouvintes da cultura. E me permita dar um grande abraço a todos os trabalhadores na área de turismo e hospitalidade, pelo aniversário do seu dia, o Dia Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade.